Bom dia, boa tarde, boa noite, escutador. Bem-vindo ao EscutaCast, meu nome é Carlos, ou Cadu, como você preferir, juntamente com o Gustavo, mais conhecido como Gus. Vamos neste podcast falar um pouco sobre o nosso blog, quais são as nossas reais intenções com ele, para agora e para o futuro. Fiquem agora com o EscutaCast, boa diversão e até mais. Bom, escutadores, como a gente já falou na abertura, vamos falar um pouquinho sobre o Escuta que eu falo. Quais são as nossas intenções, o que a gente espera dele, o que acontece nele e como vocês podem nos ajudar a melhorá-lo, como ajudar a piorá-lo. Enfim, falar tudo que for relevante ao assunto blog Escuta que eu falo. Você, Gustavo, como um dos idealizadores, quais são as intenções que você pensa a princípio sobre o blog? Eu não vou falar que a minha intenção é ficar rico, porque isso está dando uma zica aqui. Então eu espero aí fazer a galera feliz, eu vou ficar feliz, todo mundo vai ficar feliz, e é isso aí. E eu não quero ficar rico com ele, não quero. Fique claro que eu não quero. Todos nós não queremos ficar rico. Dinheiro é uma consequência do sucesso. É verdade que eu espero obter, mas eu não quero ficar rico, quero ser feliz, somente isso. Como já dizia o Bill Gates, o único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Momento Nerd com Carlos. Fala de novo agora. Não, não quero. Vamos continuar a nossa pauta. Vamos lá, Gustavo. O layout, já que foi você que escolheu, você que desenvolve, por que esse layout? O que ele tem que os outros não têm? Então, o layout foi definido basicamente pelo esse CSS que ele tem, onde tem três abas para a gente divulgar e dar destaque para as matérias recentes. Na verdade, devia ter um botão nele para alterar a cor do preto para o branco, do branco para o preto. Eu não sei porque eu escolhi o preto, mas acho que porque não cansa tanto a vista. Mas ainda essa semana eu vou colocar a opção para o usuário definir se ele quer preto, se ele quer branco, se ele quer verde, vermelho. Mas leva um tempo para fazer isso, porque eu não sou muito nerd, então eu não manjo muito essas coisas. Eu ainda vou pesquisar um pouco para ver como vou ativar. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado aí dessa cor. A princípio vai ficar essa. E até que tá bonito. E estamos abertos a sugestões. Se a grande maioria vê que realmente seria outra cor, a gente pode pensar no assunto. Afinal, a massa que define o mundo. É, isso aí. Se alguém... E as categorias que tem? Como, colocar... como elas vão funcionar? Então, a gente pode criar aqui um... Sei lá, a gente coloca uma... Mas ela as categorias são dinâmicas, ou seja, dependendo dos assuntos que forem a ser abordados, elas vão aparecendo ou não, né? Sim, pode ser assim. Coloca aqui no meio. Ah, da forma como a galera preferir. É, porque a princípio, de fácil acesso. A princípio, quando o blog foi lançado no domingo, quando eu acho que alguns já estavam acessando nessa época, eram apenas 7 categorias e eu, durante o dia, conforme foram aumentando os assuntos, foram aumentando as categorias e daqui pra frente será assim. Caso necessário, aumentarão as categorias. Caso necessário, é verdade. Não. Não tem um número, não tem as categorias, não foram definidas antes. Elas são definidas à medida que a gente vai escrevendo as matérias, vai colocando nossas opiniões. Como a de hoje, por exemplo, do Murici, que não tinha categoria de esporte, então... E também tem a do filme do DiCaprio, que também não tinha, né? Porque era cinema, não estava sendo utilizado ainda. Tava no Informação, o último filme que foi falado. Verdade. Aí a gente depois colocou, a gente remanejou o primeiro filme que a gente citou e adicionou o do DiCaprio. Vulgo, A Origem, o nome. A Origem e o Nome, mas eu prefiro o primeiro filme que a gente divulgou aqui, que é da Bruna Surfistinha, um filme educacional, muito melhor. Sugiro que você leve o seu filho para assistir. Isso mesmo. Aí agora eu vou falar um pouquinho dos temas que o blog aborda. Por que esses temas? Não tem motivo, né, de a gente escolher os temas. É, os temas, como a gente disse, né, a gente não escolhe eles antes, a gente se baseia no que a gente está escrevendo. Se tiver alguma categoria que se encaixa no assunto, a gente coloca. Senão a gente cria outro tema. E os temas podem ser tanto temas que estão na mídia atual, ou são temas que nós um dia acordamos, vamos falar sobre o assunto, sugestões de pessoas, Enfim, tudo que for relevante, que a gente achar relevante aos escutadores, às pessoas que acessam o blog, vai ter. Não necessariamente só assuntos que estejam na mídia. Também nada de assuntos que estão deprê, tal pessoa matou alguém, tal pessoa deixou de matar alguém. Assuntos relevantes mesmo. Correto. Talvez a gente até escreva uma matéria dessa, mas só se for para deixar a nossa opinião sobre determinada coisa, assunto, fato ou qualquer coisa que tenha acontecido. De maneira mais compartilhada. Não vamos divulgar nada. Como vocês podem ver, a gente tem uma área, entenda esse blog, que resume bem a nossa ideia que a gente vai abordar. A gente não é de blog de notícia, não somos nada de tendência, e a gente não fica juntando aquele monte de inutilidade da internet. Até tem algumas besteiras, mas não é esse o foco. O foco é coisas criativas e originais, nada de copiar o que os outros já usaram. Pode até não ser tão original, mas é nosso. A gente que cria, a gente que escreve. Pode ser um assunto que tá na mídia, mas foi algo escrito com as nossas palavras. Sem Ctrl-C, Ctrl-V. Isso mesmo. Não ao Ctrl-C, Ctrl-V. A não ser que o seu trabalho de escola dependa disso. E as redes sociais? A gente é um blog em todos. A gente tenta sempre estar presente, tudo que a gente tá começando, então a gente tem que aparecer. Estamos no Facebook, Tumblr, eu juro que ainda não sei falar o nome dessa disso. Nem eu. Flickr e Twitter. Temos RSS, se você quiser assinar o nosso feed, fique à vontade. Temos atualização por e-mail. No Twitter eu sou eu, Carlos, que faço as principais atualizações. Temos já alguns seguidores, se quiser escutar, saber as novidades, ver os posts novos, ou você assina o nosso feed ou você segue a gente no Twitter. No Facebook nós temos comentários, temos as pessoas que gostam de escutar, que participam, nossos amigos que já são nossos amigos mesmo antes do blog, nossos futuros amigos que não apareceram com o blog, as pessoas que gostam do blog. Enfim, todo mundo no Facebook não tem problema, não tem distinção de raça, cor ou sexo. Qualquer um pode ser nosso amiguinho. Temos um Orkut do Escuta, nós temos o nosso próprio Orkut. Então, a gente até vai divulgar eles, caso alguém queira adicionar, inclusive meu amigo, pode adicionar, a gente aceita. Mas o Escuta não tem comunidade, não tem um perfil no Orkut. Se alguém fizer, fique à vontade. Fique à vontade, só não zoa não, porque se você zoar, eu quero que você morra. Fora isso, pode fazer. E aí, o YouTube tá um pouco desatualizado, acho que é assim que fala, mas o Gustavo vai dar um jeitinho nisso. No Flickr tem algumas fotos que não falam mais, ele já fez alguns posts, pra gente na sessão mais 18. No Flickr tem um, a gente teve um pequeno problema nele, porque pra acessar o nosso Flickr, você vai ter que ter uma conta no Flickr ou no Yahoo. Porque ele tem umas fotos que o Flickr julga serem pornográficas, não são, infelizmente, mas vai ter que ter uma conta pra acessar. Isso, mas a princípio tá tudo ok. Já são redes sociais, a gente tá em todas as principais. O Orkut tá morrendo, então a princípio a gente não acha inválido. A gente só divulga nas nossas próprias páginas, mas o resto do Escuta mesmo, só Facebook, Flickr, Tumblr e Twitter. Verdade, mas apesar do Orkut ser essa rede bugada, a gente tem. Em todos os nossos posts, no final vai ter um botão chamado compartilhar. No Orkut, clica nele, ele cria um promova automático para você. Você só tem que confirmar, clicar em OK. Você está promovendo já aquela matéria que você gostou, que você acha relevante, ou que você só clicou para ajudar mesmo, porque você é um cara legal. Isso aí. E as parcerias? Se você quiser ter um blog, um Flickr, um Tumblr, um Orkut e quer divulgar, quer ser divulgado pela gente, entre em contato. Escuta o que eu falo, escutaocofalo.com.br, não deixe, fala, a gente vai postar, a gente vai... Calma, repete o e-mail, quero anotar. escutaocofalo@escutaocofalo.com.br, muito simples e fácil. É isso aí, mandem um e-mail pra gente, por favor. Se qualquer blog, pequeno, grande, médio, não tem problema, a gente não tem problema com tamanho. Pode usar esse e-mail também pra mandar sugestões de matéria, pra mandar fotos, criares de outras brincadeiras. Isso é o e-mail que a gente acessa, que tem todas as informações do blog. Se você quiser ser parceiro, quiser ser amigo, é só mandar um e-mailzinho que a gente vai ler com muito carinho. E eu prometo responder todos. Isso, e nos próximos podcasts, dependendo de como forem os e-mails, nós iremos citá-los. Verdade. E a parte de tags, como funciona, Gustavo? Já que você que configurou essa parte. Então, as nossas tags, elas tentam remeter ao determinado tópico criado. Por exemplo, nós vamos ver aqui a tag que a gente mais usa, que, assim, é gostosa, claro. Política, Steve Jobs, tecnologia, futebol, games, comédia. Mas todas Atari, as nomes vão aparecer aí, né? Só que as destaques. Todas aparecem no centro. As que estão maiores é que elas estão sendo mais usadas, então elas vão ganhando um destaque conforme a gente vai usando as tags. Mas isso não quer dizer que, sei lá, daqui a repente outra tag que está lá escondida não seja principal, depende muito da matéria, de como a gente usa. Mas isso representa bem, assim, o que a gente tem postado, comentado. Dá uma olhada lá, clica nela que ela vai remeter às matérias. Você clica lá, vamos fazer. Aquela iPhone, ele já puxa duas matérias que o Carlos escreveu sobre a Apple e isso com todas as outras. Então, faz o teste lá. Se tiver que reclamar, reclama. Se tiver que elogiar, elogia. Sugestões, você envia. É sugestão e pra gente melhorar. Afinal, escuta pra todo mundo gostar. Mas, é isso aí. Mas é impossível agradar a todos. Se você não sabe o que é tag, são aquelas palavras relevantes que são postadas em cada blog para facilitar a localização referente a seus tópicos favoritos. Você viu? O Carlos resumiu bem. Eu tentei resumir assim e não consegui, desculpa. Tudo bem, dessa vez passa. Publicidade. Que realmente interessa, né? Afinal, ninguém faz nada de graça. Ah, é. Tem uma publicidade aqui que é de graça, mas a gente não vai citar. Mas não vamos citar esse fato, né? Afinal, é do filho, é do pai dos blogueiros, né? Mas enfim. É, a gente tem que dar uma força. Dar uma força pra família, mas enfim. Publicidade. Quem tem acesso não precisa pagar nada, até mesmo que não faz sentido. Você tem que pagar pra acessar, porque a gente tá falando de um blog. Mas se você puder clicar nos nossos banners, quiser colocar um banner pra sua empresa, fique à vontade. Clicando, nós lucramos, você colocando o banner da sua empresa, nós ganhamos dinheiro. E se nós, quanto mais nós, se nós tivermos dinheiro para manter a estrutura do blog, melhor, porque assim nós escutamos estar sempre no ar. Verdade, a gente não pensa em ficar rico com blog, até porque eu não penso ninguém rico com blog, mas pois todas as possibilidades... Ninguém milionário e nem rico, afinal, se o blog se pagar, a gente já está muito feliz. É, a ideia é que o blog se pague, porque a princípio o Carlos tem bancado aí, a gente até combinou de dividir, mas isso não vem ao caso. A gente espera também que o blog não fique poluído com muita publicidade, então se você falar, sugerir que tá de saco cheio de tanta publicidade, a gente tira, dá um jeito, pensa em outra coisa. Mas a princípio é isso. Vai ficar agradável aos olhos, não deixar um monte de coisinha piscando na sua cara pra você não querer nunca mais acessar o nosso site. Verdade, não faça isso, eu vou ficar muito magoado, acessa sempre. Estatísticas, vamos ver como é que tá o nosso blog desde então, né? Por favor. Ó, as estatísticas que a gente tem aqui, vamos pegar as do Google Analytics, são estatísticas bem fiéis, melhores do que o nosso provedor de acesso, mas enfim, sem citar nomes. Mas só temos análise do Google Analytics desde o dia 25 de julho, desde então foram 158 visitas, sendo elas muitas visitas novas, muitas pessoas que voltaram, todos ficando em média 9 minutos no site. É muito bom que você continue acessando e voltando no site. Volte sempre. Sabe aquele estado de restaurante? Volte sempre. O importante é voltar sempre. É, e essas estatísticas elas são desde que o blog voltou pro ar. Porque a gente, quem acompanhava, sabe que a gente tinha o escuta antes, era um outro formato, uma outra ideia. Era um centralizador de assuntos relevantes na internet, coisas idiotas, que até eram engraçadas, mas enchia o saco, todo mundo faz isso. Então a gente mudou, a gente quer fazer um negócio diferente. É isso aí, ser diferente é legal. Vamos lá, vamos ver algumas cidades que tiveram algum... apareceram, se destacaram em relação às outras, né? Fortaleza, aí ó, o pessoal do Nordeste aparecendo aí. Opa, é nóis galera do Nordeste, Fortaleza, valeu pelo acesso. Teresina no Piauí, olha que beleza. Teresina, gosto, já fui pra lá, muito bom. Santa Maria no Rio Grande do Sul, Porto Alegre no Rio Grande do Sul. Gaúcha, beijo pra vocês. Araçatuba, eu juro, acho que é interior de São Paulo, né? Araçatuba? É ali do lado, é logo ali, como diz o Vanucci. Belo Horizonte, Minas Gerais. Beijo pras mineiras. Mães, Minas Gerais. Eu acho que, né? Beijo. Rio de Janeiro. Só temos um Vitória do Rio de Janeiro, infelizmente. Esconde, esconde, esconde. Lorena, interior de São Paulo. Guarulhos. Osasco. Ali do lado. Campinas, ó, sempre colorido junto com nós. Campinas, ali do lado também. Comprem aí. Mas quem se destaca mesmo, inevitavelmente, é São Paulo, né? São Paulo. É nóis. São Paulo. Se vocês todos de São Paulo que já acessaram por voltarem, vai ser perfeito. Boiola! Ah, isso ficou muito gay. Ele não quis falar perfeito, ele quis falar que vai ser muito foda. É, vai ser muito foda, que eu sou uma pessoa educada, ao contrário do Gustavo. É, ele é educado. Eu falo palavrão de vez em quando. Mas é isso aí. Alguém aqui tem que ser o porra louca do blog. Enfim, e os agradecimentos. Nosso blog não vive sem as pessoas. Não, mas antes a gente tem que falar, deixar claro que nosso blog foi acessado até pela Bélgica. Isso, tivemos um acesso da Bélgica, o que é muito bom. E um abraço para você da Bélgica que acessou o nosso blog, que provavelmente está escutando isso, porque você fala português. Você fala português, tenho certeza. Tivemos acesso nos Estados Unidos também. É, isso aí, valeu, Bush. Irlanda também, tivemos acesso da Irlanda. Irlanda também, abraço para os irlandeses, vocês são demais. Manda uma cerveja quente para nós depois. É nós, irlandeses do meu coração. E os agradecimentos? Quem que já acessou nosso blog, né? Tivemos quantos comentários? Cinco? Cinco comentários, hein? Obrigado, viu, galera? Vocês estão comentando demais. Sem contar que temos só. Nossa, só agradecer tem que ser o Christopher Lemos, que além de colocar no nosso comentário lateral, ele comentou um blog. Pode não ter sido um comentário muito agradável, mas ele comentou. Verdade, pessoal. Vamos comentar, não custa nada, é rápido. Você comenta lá, deixa a sua opinião. Pode escrever um texto gigante, o importante é comentar mesmo. A gente quer saber o que vocês estão pensando das matérias, do blog. Então comenta, nem que for pra xingar o Carlos, você vai lá e xinga. Pode xingar o Carlos, o Gustavo, sua mãe, quem você quiser. Quem você quiser. É, vamos agradecer o Ricardo, que ele postou. Super lento. Valeu. Thalita. Valeu, Ricardo. Thalita, volta sempre, hein? Thalita, valeu aí pelo comentário. Temos 7 membros cadastrados, sendo 2 eu e ele, eu e o Gustavo, que não conta. 5 membros cadastrados, fielmente, fielmente. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Fielmente, porque. É, mas tudo bem, a galera entendeu. Pra quem quiser saber aí, ó, eu sou o Bus Vieira, o primeiro que comentou aí, que elogiou o blog, porque será que eu elogiei, né? Eu sou o Carlos T. É, o que tá ali logo acima. É, eu fico sempre comentando. É, a mãe dele tá bem também. E eu, vamos falar agora do e-mail. A gente tem alguns e-mails de contato. Se você quiser falar direto com o Gustavo, é gustavo@escutaqueufalo.com.br. Tem o Carlos, @escutaqueufalo.com.br, se quiser falar comigo. Tem o e-mail que a gente já citou, que é escutaqueufalo@escutaqueufalo.com.br. Se você é um escutador fanático e quer mandar um e-mail diretamente para nós, sendo escutador, escutador@escutaqueufalo.com.br. E os e-mails, os principais são esses. Assim que a gente for criando promoções ou qualquer tipo de coisa do tipo, nós iremos fazendo e-mails específicos para elas. Verdade, se você quiser um e-mail aí, loira na webcam, @escutaqueufalo, fala comigo aí que eu mando. Eu, já que. E é isso, a princípio do blog. Espero agradar, espero que você vai conseguir agradar a todos. É, quem a gente não agradar, eu quero que morra. É, aí sabe, e quem a gente agradar já tá feliz. Se a gente agradar 1000 pessoas em São Paulo, com certeza serão as 1000 pessoas mais felizes do mundo. Que estarão compartilhando de nossas opiniões junto com nós e seremos ambos felizes, todos felizes para sempre. É isso aí. Algo a acrescentar, Gustavo? Não, só queria dizer que isso foi um resumo, bem resumo mesmo, do que a gente faz, espera, mas vai ter mais projetos, vai ter mais coisas. Os próximos podcasts vão abordar assuntos específicos. A gente não falou sobre o principal do blog. Exatamente, o podcast é mesmo, hoje, o primeiro é o podcast. O cara está falando por cima de mim, vamos deixar ele falar. Vai ter um podcast que vai ter assuntos relevantes, assuntos interessantes, assuntos da atualidade, assuntos que já passaram, assuntos que vão vir. Todos os assuntos que nós acharmos relevantes para o blog ou para o podcast serão divulgados, independente de ou para a sua vida. Exatamente. Tem que fazer uma média, né? Algo mais ou podemos ficar por aqui? Você acha que tem algum assunto a abordar mais, Gustavo? Não, acho que é isso mesmo. Foi um resumão do tudo que a gente vai fazer. Eu só queria deixar aí um pensamento para vocês refletirem, entendeu? Presta atenção. Vou colocar até uma música bonita aqui de fundo, que agora vai ser um momento de reflexão. Todo podcast eu vou fazer vocês refletirem. Só um minuto, deixa eu preparar minha voz. Lá vai então. Prestem atenção que isso vai ser profundo. Se o amor é cego, a solução é apalpar. Isso foi lindo, foi lindo. Ok, então, escutadores, muito obrigado por terem ficado esses minutinhos com a gente no nosso blog. Em breve voltaremos com mais um EscutaCast, dessa vez com algum assunto mais relevante a você e não apenas nós mesmos. Se você for bonito, estiver ouvindo isso, manda um e-mail para mim. Eu tenho webcam. Obrigado, tchau, tchau e até mais. Abraço, é nóis, timocada. Fiquem com Deus. Abraço.